Oi, nós não vale nada, por isso tu se interessa. É que mais tarde tem baile, eu nem moro mais no morro. Pitbull, cachorro louco, pago, não espero o troco. Bala lá em cima dos porco. Ela me espera no baile, eu já nem moro no morro. De raça só bicho solto, bala lá em cima dos porco. Meu tênis foi mais de 2000, iPhone 12 tá no meu suporte. Me viu de giro, jogou e sorriu. Joga na cara, eu nem tenho mais porte. Agora é fácil querer tá do lado, onde cê estava quando eu tinha nada. Fundo do poço, mano, é uma parada. Mas de onde eu venho, nós vence na raça. Mais de 20 gramas no balão, eu apertei pra ela. Maria fumaça, vem na base só pra dar xereca. Chama tuas colegas, o bonde não presta. O nó não vale nada, por isso tu se interessa. É que mais tarde tem baile, eu nem moro mais no morro. Pitbull, cachorro louco, pago, não espero o troco. Bala lá em cima dos porco. Ela me espera no baile, eu já nem moro no morro. De raça só bicho solto, bala lá em cima dos porco. É o dois. Balançando o lance, jogando na cara. Deu pra ver que isso tudo aqui é uma disputa. Tem uma cara de santa, mas não vale nada. Geme muito, pede tudo essa filha da puta. Senta pros criada, rock dance. Deixa eu te comer sem saber teu nome. De madrugada ele te bota e some. Senta pro pai, vai fuder com o bonde. E se hoje vai ter baile? Já separo meu traje. Fui no CH só pra deixar na régua. O corte do jaca sempre foi um detalhe. Mas o RD que anima a vibe, disso ela sabe. 20 gramas de racha na minha bag. Putaria com os cria da rock. Ela não quer love, e depois do baile vai ter sexo. Ela sabe que esse é o pique. Dois cavalos e nada mais patrocina a suíte. Peguei duas taças e nós fizemos um brinde. Presente pra ela, dei duas roupas de grife. Minha vista no vale, puxa a camisa de time. A cara do crime, vivendo na cena de um filme. Sabe que minha tropa toda aqui é sem limite. Dois que eu nunca cansa de ficar fazendo hit, yeah.